Voz do Futebol. Programa Papo de Bola. Os destaques do futebol no fim de semana e outras curiosidades. Amigos da Voz do Futebol, ouvem mais uma edição do programa Papo de Bola no ar para o Brasil de audiência. Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto de 2011, ano 1, edição 11. Dito isto, vamos às manchetes da semana. Grupos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 foram sorteados sábado passado em evento no Rio de Janeiro. Começam neste fim de semana os campeonatos alemão e francês, além do torneio Apertura do Campeonato Argentino. Também é dado o pontapé inicial nas temporadas de Inglaterra e Itália. Os destaques da sessão Papo de Mídia, com as informações da TV e do rádio esportivos. A Série B do Campeonato Paranaense teve o fim do segundo turno, marcado por entregada de rapadura e decisão no TJD. A situação das séries C e D do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa indomável na Série B e a briga pela liderança da Série A entre Corinthians e Flamengo. Congelado no clima, mas quente no sentimento em fazer o melhor para vossas senhorias, esta é a edição da semana do programa Papo de Bola na Rádio Voz do Futebol. Você está no Papo de Bola, jogue junto com este time. Admito que não acompanhei o sorteio das chaves das eliminatórias da Copa de 2014 no sábado passado. Festeirê que armaram lá na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, não me interessou. O que valia era saber a divisão dos grupos nos continentes. Embora isso não interessasse para a maioria dos brasileiros, o que interessou, e interessou muito, foi o distanciamento da presidente Dilma Rousseff de Ricardo Teixeira, tanto no discurso feito durante o evento, quanto no pré e pós-função. É um assunto a ser melhor explorado e observado nos dias que virão, até porque se configura em um duelo de titãs graúdos com gr maiúsculo. E é notável isso, né? Mostra que não é porque é governo que está alinhado com o presidente da República. Tanto que a presidente, pelo que eu li na coluna do Ricardo Perrone, não gostou que a organização do evento não concedeu credenciais para repórteres da Record e do SBT, que são emissoras que, além da Globo, sempre acompanham a comitiva presidencial onde quer que vá. E aí, é claro, isso ficou interpretado como uma represália da CBF à Record por conta de todas as recentes reportagens denuncistas sobre o presidente da CBF. Mas isso é assunto para outra hora e outro momento. Vamos destacar, então, como ficaram as chaves das eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 nos continentes. Aqui na América do Sul isso não é necessário, porque aqui é turno e retorno, pontos corridos, 9 países se enfrentando. Na Europa temos Grupo A, Bélgica, Croácia, Escócia, Macedônia, País de Gales e Sérvia. No Grupo B, Armênia, Bulgária, Dinamarca, Itália, Malta e República Tcheca. No Grupo C, Alemanha, Áustria, Cazaquistão, Ilhas Faro, Irlanda e Suécia. Grupo D, Andorra, Estônia, Holanda, Hungria, Romênia e Turquia. Grupo E, Albânia, Chipre, Eslovênia, Islândia, Noruega e Suíça. Grupo F, Azerbaijão, Irlanda do Norte, Israel, Luxemburgo, Portugal e Rússia. Grupo G, Bósnia, Eslováquia, Grécia, Letônia, Liechtenstein e Lituânia. Grupo H, Inglaterra, Moldávia, Montenegro, Polônia, San Marino e Ucrânia. E Grupo I, Bielorrússia, Espanha, Finlândia, França e Geórgia. As chaves da Ásia têm, no grupo A, China, Singapura, Iraque e Jordânia. No grupo B, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Kuwait e Líbano. No grupo C, Coreia do Norte, Japão, Síria e Uzbequistão. No grupo D, Arábia Saudita, Austrália, Omã e Tailândia. E no grupo E, Bahrein, Catar, Indonésia e Irã. As chaves da África trazem, no grupo A, África do Sul, Botsuana, República Centro-Africana e o vencedor de Somália e Etiópia. No grupo B, Cabo Verde, Serra Leoa, Tunísia e o vencedor de Guiné Equatorial e Madagascar. Grupo C, Costa do Marfim, Gâmbia, Marrocos e o vencedor de Chad e Tanzânia. Grupo D, Gana, Sudão, Zâmbia e o vencedor de Lesoto e Burundi. Grupo E, Burkina Faso, Gabão, Níger e o vencedor de São Tomé e Príncipe e Congo. Grupo F, Malawi e Nigéria, o vencedor de Seychelles e Quênia e o vencedor de Djibouti e Namíbia. Grupo G, Egito, Guiné, Zimbábue e o vencedor de Ilhas Comores e Moçambique. Grupo H, Argélia, Benin, Mali e o vencedor de Eritreia e Ruanda. Grupo I, Camarões, Líbia, o vencedor de Guiné-Bissau e Togo e o vencedor de Suazilândia e Congo. E Grupo J, Angola, Senegal, Uganda e o vencedor de Ilhas Maurício e Libéria. Na CONCACAF tem uma fase preliminar que traz no Grupo A, El Salvador, Ilhas Caimã, República Dominicana e Suriname. Grupo B, Barbados, Bermuda, Guiana e Trinidad e Tobago. Grupo C, Bahamas, Dominica, Nicarágua e Panamá. Grupo D, Canadá, Porto Rico, Santa Lúcia e São Cristóvão e Neves. Grupo E, Belize, Granada, Guatemala e São Vicente e Granadinas. Grupo F, Antigua e Barbuda, Curaçao, Haiti e Ilhas Virgens Americanas. A fase seguinte traz, no grupo G, Estados Unidos, Jamaica e os vencedores dos grupos E e F. No grupo H, Costa Rica, México e os vencedores dos grupos A e B. E no grupo I, Cuba, Honduras e os vencedores dos grupos C e D. Na Oceania, uma primeira fase traz Ilhas Cook, Samoa Americana, Samoa Ocidental e Tonga. No grupo A, teremos Tahiti, Nova Caledônia, Vanuatu e o vencedor desta primeira fase, da qual falei há pouco. E o grupo B terá Fiji, Ilha Salomão, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Além disso, depois destas eliminatórias, ainda tem algumas repescagens. O quarto colocado da CONCACAF enfrentará o campeão da Oceania e o quinto colocado da América do Sul encontrará o quinto da Ásia. No Papo de Bola, os aniversariantes da semana. E vamos cumprimentar os aniversariantes do período que vai de 5 a 11 de agosto. Hoje completa 37 anos Enciso, paraguaio ex-meia do Internacional, do Cerro Porteño e do Olímpia. 31 anos para o Wayne Bridd, lateral esquerdo do Manchester City, o amigo do John Terry. E 31 anos para Salvador Cabanhas, o atacante paraguaio que jogava pela América do México quando levou um tiro na cabeça e quase morreu. Sábado, dia 6, 62 anos de Edu, ex-atacante do Santos por 12 anos. 60 anos para Milton Neves, jornalista esportivo da Rede Bandeirantes, que dispensa maiores apresentações. 34 anos para Leandro Amaral, ex-portuguesa e Vasco. E 28 anos para Van Persie, atacante do Arsenal. Domingo, dia 7, 31 anos para Josiel, atacante do Paysandu e ex-Paraná. Na segunda, dia 8, 60 anos para Louis van Gaal, técnico multicampeão do Ajax, campeão também no Barcelona e no Bayern de Munique. 52 anos para Rubem Paz, ex-meia do Internacional, do Peñarol e do Racing. 41 anos para Molina, ex-goleiro do Atlético de Madrid e do La Coruña. 34 anos para Araújo, atacante do Fluminense. 33 anos para Sarra, atacante francês do Everton. 25 anos para Nery Cardoso, meia argentino do Monterrey. 23 para Bruno Mezenga, atacante do Estrela Vermelha. E Ricardinho, atacante da Ponte Preta. Terça, dia 9, 80 anos dele, o homem do vocês vão ter que me engolir, o homem do aí sim fomos surpreendidos novamente, Mário Jorge Lobo Zagallo, um homem cheio de história na seleção brasileira, multicampeão com a seleção campeão mundial, 64 anos para Roy Hodgson, técnico do West Bromwich, 38 anos para Pipo Inzaghi, atacante do Milan. 36 anos para Rodrigo Mendes, ex-atacante de Flamengo, Grêmio e tantos outros clubes mais. 34 anos para Silvestre, defensor do Werder Bremen. 26 anos para Felipe Luiz, lateral esquerdo do Atlético de Madrid. E 21 anos para Caio, atacante do Botafogo. Quarta-feira, dia 10, 42 anos para Caio, ex-meia de Grêmio, Cruzeiro e muitos clubes mais, hoje gerente de futebol da Portuguesa. 40 anos para Roy Keane, ex-jogador do Manchester United. E 38 anos para Zanetti, lateral da Internazionale. E na quinta-feira, dia 11, 38 anos para Dutra, lateral esquerdo do Santa Cruz. 35 para Ivan Córdoba, zagueiro da Internazionale. 34 anos para Adriano Gabiru, ex-Atlético Paranaense e autor do gol do título mundial da Internacional em 2006. 29 anos para Teco, ex-zagueiro de Ipatinga, Cruzeiro e Grêmio. 25 anos para Rodolfo, zagueiro do São Paulo. E 25 anos para Arouca, volante do Santos. Esse você faz aniversário de hoje, dia 5, até quinta-feira, dia 11. Sinta-se abraçado pela equipe da Voz do Futebol e tenha uma vida cheia de alegrias, realizações, conquistas e tudo do bom e do melhor hoje, amanhã e sempre. Interlúdio musical com Tony Bennett, 85 anos, na última quarta-feira. I left my heart in San Francisco. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco. Your golden sun will shine for me. Papo de Bola, na Voz do Futebol. Do Papo de Bola, informações do futebol internacional. A Copa do Mundo Sub-20 começou na última sexta-feira. Não começou nada bem para o lado brasileiro. Grupo E, Brasil 1, Egito 1, Áustria 0, Panamá 0. No grupo F, Inglaterra 0, Coreia do Norte 0, Argentina 1, México 0. No sábado, pelo Grupo A, Coreia do Sul 2, Mali 0 e Colômbia 4, França 1. No Grupo B, Camarões 1, Nova Zelândia 1, Portugal 0, Uruguai 0. No domingo, pelo Grupo C, Espanha 4, Costa Rica 1 e Equador 1, Austrália 1. Grupo D, Nigéria 5, Guatemala 0 e Arábia Saudita 2, Croácia 0. Na segunda-feira, pelo Grupo E, Egito 1, Panamá 0 e Brasil 3, Áustria 0. No Grupo F, México 3, Coreia do Norte 0 e Argentina 0, Inglaterra 0. Na terça-feira, pelo Grupo A, França 3, Coreia do Sul 1 e Colômbia 2, Mali 0. Grupo B, Uruguai 1, Nova Zelândia 1 e Portugal 1, Camarões 0. Na quarta-feira, pelo Grupo C, Espanha 2, Equador 0 e Costa Rica 3, Austrália 2. Grupo D, Arábia Saudita 6, Guatemala 0 e Nigéria 5, Croácia 2. Nesta quinta-feira, México 0, Inglaterra 0, Argentina 3, Coreia do Norte 0, Brasil 4, Panamá 0, segunda vitória consecutiva brasileira, e Egito 4, Áustria 0. O Brasil está classificado para a próxima fase. Agora vem aí os mata ou morre. Nesta sexta-feira, pelo Mundial Sub-20, tem Portugal e Nova Zelândia, Uruguai e Camarões, França e Mali, Colômbia e Coreia do Sul. Sábado tem Equador e Costa Rica, Austrália e Espanha, Arábia Saudita e Nigéria e Croácia e Guatemala. E depois, as fases eliminatórias. Na quarta-feira aconteceu a Copa Suruga Bank 2011, aquela que o Internacional venceu em 2009. E justamente o adversário colorado na próxima Recopa Sul-Americana, o Independiente de Avellaneda, empatou por 2-2 com o Júbilo Iwata e perdeu nos pênaltis por 4-2. A Recopa Sul-Americana entre Inter e Independiente será em duas quartas-feiras, dia 10 na Argentina e dia 24 aqui em Porto Alegre. Copa Sul-Americana iniciou nesta semana, mas ainda sem a participação dos brasileiros, que entram em campo a partir da próxima quarta-feira. Terça-feira tivemos Bela Vista do Uruguai 1, Universidade Católica 1 e Universidade César Vallejo 1, Santa Fé 1. Na quarta-feira, Deportivo Quito 1, Deportivo Anzoátegui 0, Olímpia do Paraguai 2, The Strongest 0, The Strongest sempre the weakest, que coisa impressionante, e San José 0, Nacional do Paraguai 0. E nesta quinta-feira, Yaracuyanos 1, Liga Deportiva Universitária de Quito 1. A fase brasileira começa na quarta-feira que vem, tem Ceará e São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo e Flamengo e Atlético Paranaense. Na quinta-feira tem Vasco e Palmeiras. Sem o rebaixado, River Plate começa nesta sexta-feira o torneio Apertura 2011 do Campeonato Argentino. Banfield e Atlético Rafaela e União e Argentinos Júnior são as partidas desta sexta-feira. Este sábado tem All Boys e Belgrano, Arsenal de Sarandi e Colón e Godoy Cruz e Vélez Sárcio. Domingo tem Newell's Old Boys e Estudiantes, San Lorenzo e Lanús, Olimpo e Boca Juniors e Tigre Racing Club. Vamos a algumas partidas amistosas destes últimos dias. Na terça-feira, Hamburgo 1, Valência 2, Werder Bremen 1, Everton 0, Luton 0, Parma 2 e Levante 0, Peñarol 2. Quarta-feira, Guangzhou Evergrande 1, Real Madrid 7. E uma partida histórica, hein? Barcelona 1, Chivas Guadalajara 4. Histórica tanto por ter tido a maior plateia do futebol na Flórida em todos os tempos, com 70.080 espectadores, quanto por ter sido a primeira vez que o time do Barcelona, com Josep Guardiola no comando, levou 4 gols. Quer dizer, dá pra fazer 4 no Barcelona, viu, Santos? Nesta quinta-feira, Napoli 1, Peñarol 1 e Sevilha 5, Espanhol 0. Alguns jogos que estão por vir. Nesta sexta-feira, Everton e Villarreal, Sporting, Lisboa e Málaga. Sábado tem Barcelona e América do México, Tianjin, Teda e Real Madrid, Norwich e Parma, Glasgow Rangers e Chelsea, Wolverhampton e Zaragoza, Tottenham e Athletic Bilbao, Liverpool e Valencia, Braga e Aston Villa e Benfica e Arsenal. Domingo tem Wigan e Villarreal e na segunda-feira, Barcelona e Girona. Está chegando a hora do futebol europeu começar a temporada 2011-2012 para valer. Domingo tem a Supercopa da Inglaterra, 10h30 da manhã, Manchester City, o campeão da FA Cup, contra o Manchester United, campeão nacional. Sempre um grande jogo. Neste sábado acontece a Supercopa da Itália, mas ela não será disputada na Itália, e sim no Ninho de Pássaro, em Pequim, quando Internazionale e Milan se enfrentarão. É às 9 horas da manhã no horário de Brasília. Começando o Campeonato Alemão 2011-2012, Bundesliga teve nesta sexta-feira a abertura com Borussia Dortmund e Hamburgo. No sábado acontecem Colônia e Wolfsburg, Augsburg e Freiburg, Stuttgart e Schalke 04, Hannover e Hoffenheim, Werder Bremen e Kaiserslautern, Hertha Berlin e Nuremberg. Domingo tem Mainz e Bayern Leverkusen e Bayern de Munique contra Borussia Mönchengladbach. Fim de semana marca também a abertura do campeonato francês. Sábado tem KM e Valenciennes, Olympique e Sochaux, Montpellier e Auxerre, Nancy e Lille, Brest e Evian, Paris Saint-Germain e Lorient, Ajaccio e Toulouse, e Nice e Lyon. Domingo tem Dijon e Rennes e Bordeaux e Saint-Étienne. A Liga dos Campeões da Europa sorteou na manhã desta sexta-feira a última fase pré-grupos, que vai definir as equipes que vão se juntar às previamente classificadas vindas dos campeonatos nacionais, das Copas Nacionais, enfim. São os times que vão chegar destas eliminatórias, dessas três fases eliminatórias que aconteceram recentemente. Tiveram esse monte de times aí com nomes indecifráveis, na maioria das vezes, que eu tive que ler aqui nesse espaço. Agora reduziu para bem pouquinho e a coisa vai facilitar um monte. Vamos aos jogos da última fase preliminar de grupos, a ser disputados com a fase de ida em 16 e 17 e a volta em 23 e 24, sempre neste mês de agosto. Tem Wisla Cracóvia contra Apoel, Maccabi Haifa contra Genk, Copenhagen contra Viktoria Plzeň, Bate Borisov contra Sturm Graz, Odense contra Vila Real, Twente contra Benfica, Arsenal contra Udinese, Bayern de Munique contra Zurich e Lyon contra Rubin Kazan. Interlúdio musical com Tanto Faz, Dona Preta. A vocalista é a jornalista esportiva da RBS TV do Rio Grande do Sul, Karine Alves. Linda, simpática e canta muito bem. Quando chega a noite, eu vou te encontrar. de Bola, na voz do futebol. As boas da imprensa esportiva, destaques e curiosidades. No programa Papo de Bola, sessão Papo de Mídia. Uma novidade a partir da semana que vem é que o São Paulo acontece, que a propósito não terá José Luiz da Atena de volta na apresentação, mesmo que na semana passada, de surpresa, embora nem tão surpreendente assim, se é que vocês conseguem me entender, ele deixou a Rede Record e acertou seu retorno à TV Bandeirantes, nem mesmo assim o da Atena voltará à apresentação do São Paulo Acontece, que continuará sob o comando do Neto. A partir da próxima semana, o São Paulo Acontece ganha exibido pela TV Bandeirantes na cidade de São Paulo e região metropolitana pelo canal 13 VHF e que é visto nacionalmente pelas TVs pagas nacionais como Sky, Vim, Bratel e também pela Parabólica Digital, será exibido em horário alternativo pelo Band Sports, segunda a sexta, das 3 às 4h15 da tarde, menos claro quando houver eventos nesta faixa, igual ocorre com as edições Carioca e Paulista do Globo Esporte, respectivamente 6 e 7 e meia da noite, no Sport TV 2. Neto, que durante Brasil e Panamá pela Copa do Mundo Sub-20, nesta quinta-feira, segundo tempo do jogo, ele soltou uma tirada engraçada. Disse ele para tentar prender a audiência para o lado da Bandeirantes: Salomão Ayala já morreu, portanto, fique com a gente. É, mas tava complicado, confesso que até eu fiquei de olho no astro ali para ver a morte do Salomão Ayala e, vamos e convenhamos, morto por morto, no jogo da Bandeirantes também tinha morto, porque o Panamá não ofereceu a menor resistência para o Brasil, isso é fato consumado. Quarta-feira teve atraso de 15 minutos por apagão em Vasco e Santos, então essa partida acabou bem depois de Cruzeiro e Flamengo e Coritiba e Palmeiras. Surpreendentemente, só a Bandeirantes mostrou para todo o Brasil os instantes finais direto de São Januário. A Globo preferiu encerrar as transmissões de Cruzeiro e Flamengo e Coritiba e Palmeiras pouco depois do último apito em ambas as pelejas, para começar no horário normal da quarta-feira, evidentemente, a novela O Astro. Tanto que quando Herculano e Quintanilha e associados entraram no ar, ainda estava 42 minutos da partida de São Januário. Como esta foi mostrada ao vivo pela TV Tribuna, afiliada da Rede Globo na Baixada Santista, esta emissora ficou atrasada em relação à rede para a novela e para o Jornal da Globo e Programa do Jogo. Renata Fã esteve segunda-feira no quadro O Povo Quer Saber, do CQC da Bandeirantes, que teve como convidado especial o agora emissora retornado José Luiz da Atena. E claro, isso motivou piadas do Rafinha Bastos e do Marco Luque por conta das linhas cruzadas entre o da Atena e a Renatinha, que fizeram com que eles não interagissem mais na passagem de horário do jogo aberto para o São Paulo Acontece na Band São Paulo a 1h da tarde. A declaração mais chamativa da minha conterrânea foi a minha conterrânea, que disse que não se acha uma mulher gostosa, o que evidentemente é digno de interná-la no hospício, porque se a Renata Fã não é uma mulher gostosa, então eu não me chamo Eduardo de Oliveira César. Ela disse que é mais fácil o Corinthians ganhar a Libertadores do que posar nua. Foi assim que respondeu a uma pergunta de um cidadão. Um outro momento curioso foi quando disse que não recebe cantadas dos homens porque eles têm medo dela. E ela também elogiou os colegas de jogo aberto Neto e Denilson, embora observando que o Neto é um pouco mal-humorado, mas que gosta demais deles. Agora, em relação a isso dela posar nua se o Corinthians for campeão da Libertadores, eu só digo uma coisa, meus amigos do Brasil. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Contratos renovados na TV Bandeirantes. Edmundo renovou até 2015 e vai trocar definitivamente o Rio de Janeiro por São Paulo. E ele tem vontade de ter um programa só seu. Outro que renovou o contrato é o Luciano Duvalli até o final de 2016. E a Bandeirantes está negociando com a Globo e a CBF para ainda este ano mostrar amistosos da seleção brasileira. Teve troca na reportagem esportiva da Band Rio nesta semana. Saiu a Luana Trindade, que recém tinha chegado do jornal Extra, mas não aprovou. E entrou Bárbara Coelho, que estava na TV Esporte Interativo. Aliás, uma semana de idas e vindas no Esporte Interativo, porque se a Bárbara saiu para a Band Rio, retornou o comentarista Henrique Marques, que tinha passado uma temporada na TV Brasil. Galvão Bueno cometeu uma distração domingo passado no Grande Prêmio da Hungria que os fãs da Velocidade não deixaram passar batido. Foi naquele incidente com o carro do Nick Heidfeld, que pegou fogo ali, fez um chururu danado. Acontece que o narrador justificou o incidente pelo combustível que teria sido jogado na parada nos boxes. Depois ele pediu desculpas pelo engano, já que o regulamento atual não permite reabastecimento da gasosa durante as corridas. Isso já desde 2009. A Globo ainda não vai fechar contratos individuais com Portuguesa e Guarani pelo Campeonato Brasileiro a partir de 2012, pois prefere esperar o andamento da atual Série B para ver se eles jogarão a divisão principal no ano que vem, fora que os seus contratos não serão de 3 anos igual aos dos outros times. Do jeito que a coisa vai, o Bugre parece que não vai jogar a divisão principal, mas a Barcelusa parece que sim. Disputa pela audiência do Globo Esporte com as concorrentes está sempre muito dura na Grande São Paulo. Um exemplo, na última terça-feira, o jornal apresentado pelo Thiago Leifert marcou 11 pontos contra 9 do seriado As Visões da Raven no SBT e 7 do telejornal Record Notícias. Esta semana, mais uma edição regionalizada do Globo Esporte ficou com dupla na apresentação. É a edição de Pernambuco, pois Juliana Maggi estava apresentando, aí Jorge Guilherme a substituiu enquanto suas férias, mas agora os dois estão juntos. O Jorge, que estava nas férias da Juliana, e a Juliana que retomou a apresentação. Então, das 6 novas edições estreadas recentemente pelo Globo Esporte, somente a do Paraná tem um único apresentador, a exemplo de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rede Nacional. Enquanto Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Ceará e agora Pernambuco tem duplas. RBS TV do Rio Grande do Sul anunciou nesta semana que vai mostrar as duas partidas entre Internacional e Independiente pela Recopa Sul-Americana. A primeira no dia 10 e a segunda no dia 24. Nada que já não se soubesse ou mesmo se imaginasse quando há algumas semanas a Conmebol confirmou como datas duas quartas-feiras e o horário 21h50 nas duas partidas. A surpresa da semana foi Carlos Eduardo Lino. O comentarista do Sport TV trocou São Paulo pelo Rio de Janeiro porque, a partir desta semana, é o novo apresentador da edição da noite do Sport TV News. Com isso, Vanessa Rich regressou ao comando do Tá Na Área. Então é o Lino o efetivo substituto do Marcelo Barreto, agora correspondente em Londres. E a Vanessa fez um meio de campo entre um e outro. O Lino não é propriamente um novato em apresentação de programas. Ele já fazia isso muito em Santa Catarina, na RBS TV, e no próprio Sport TV, volta e meia, ele apresentava o Arena. Luiz Carlos Júnior voltou a narrar ontem o Campeonato Brasileiro, transmitindo Fluminense Internacional pelo Sport TV. Amanhã ele faz Flamengo e Coritiba e domingo ele transmite Vasco e Botafogo no Premier Futebol Clube. Ele não narrava o Campeonato Brasileiro havia mais de um mês, desde Avaí e Fluminense na Rede Globo, por justamente estar dedicado à Copa América. Sport TV divulga que foi líder na TV paga no total do dia durante todo o período da Copa América, de 1º a 24 de julho, tanto em audiência quanto em alcance. De cada 100 pessoas vendo um jogo da competição, 87 estavam em um dos canais Sport TV, sendo que o Sport TV 2, sozinho, teve audiência e participação quase dobrados em relação aos concorrentes somados. Argentina e Uruguai, nas quartas de final, rendeu a maior audiência do ano entre os canais pagos, com cerca de 3,3 milhões de pessoas na audiência, e na disputa de pênaltis, uma a cada duas pessoas vendo TV paga estavam ligadas no Sport TV. O canal de automobilismo Speed Channel vai mostrar a Copa Sul-Americana de futebol. Não, você não está ouvindo errado, não. Chamadas já divulgam isso e os próprios comentaristas e narradores confirmaram a informação durante as últimas transmissões de corridas. Imagina se os fãs de automobilismo não estão, pouco, entre aspas, revoltados com isso. E já tem quem deduza que isso seja uma espécie de pontapé inicial para a instalação da Fox Sports no Brasil. Porque a Fox Sports vai vir para o Brasil desta vez, vem mesmo, por tudo que tem se comentado nos colunistas especializados e grandes portais. Então, de repente, eles podem, daqui a pouco, substituir o Speed pela Fox Sports, porque é mais fácil trocar um canal por outro do que deixar dois simultâneos. É só uma suposição também. A saideira é de Fluminense Internacional. O tricolor não teve o artilheiro Fred. E tudo começou a partir de uma reportagem do jornal Extra, que é o periódico popular das organizações Globo no Rio de Janeiro. Reportagem escrita por Caio Barbosa, que registrou que o atacante estava se empanturrando de comes e bebes num bar na véspera da partida, junto com o companheiro de time Rafael Moura, e que ambos tiveram de sair, pois foram perseguidos por torcedores organizados do Flu que acharam eles ali. No intervalo da partida no Engenhão, nesta quinta-feira, entrevistado pelo Sport TV, o He-Man desmentiu a história e afirmou que ela partiu de veículos de imprensa que perseguem Fred, o que se comprovaria pelo histórico do Twitter. Depois do jogo, que acabou 2-0 para os cariocas, o Rafael Moura confirmou a perseguição de torcedores organizados, mas encerrou dizendo que tudo isso parte de um jornalista que se diz fluminense, mas persegue o Fred no Twitter e, aí é o mais grave, orquestraria ações de torcedores organizados para atacar o centroavante. Caio Barbosa postou várias mensagens no Twitter depois que chegou em casa após trabalhar na partida. Disse que o Fluminense de 3 meses atrás jogava seus jogadores às feras a mando do Fred, mas que com Abel Braga no comando é diferente, e elogiou o treinador por defender jogador e torcedores, embora fizesse ressalvas. O repórter do Extra agradeceu a diversos colegas de outros veículos, como o UOL, Rádio Globo, Rádio Tupi, TV Record, Globo Sport TV e o Premier FC, pela solidariedade transmitida, e também a 4 profissionais do Vasco, 5 do Flamengo, 1 do Botafogo e 5 do Fluminense, 2 destes em especial, todos por ele não mencionados. O Caio pediu que os torcedores relaxem, pois também foi torcedor e xingava jornalista em certo período da vida, o que faz parte, e se disse gratificado porque torcedores do Flamengo, que em 2010 lhe apedrejavam por reportagens sobre Zico, hoje o respeitarem por verem que não havia implicância e perseguição. Fora que os materiais eram sobre o Deus da Gávea e não sobre o Judas das Laranjeiras. Por fim, ele parabenizou Rafael Moura pelo gol no jogo, mas pediu para que o atacante não entre na onda do assessor de Fred, que, abre aspas, se entope de caipe saquê na sua mesa, fecha aspas. Pois vai que alguém diria que ele também cantou o funk do Flamengo no ônibus, junto com Emerson Sheik, e atirou de chumbinho. Mais boazinhas da imprensa esportiva você acompanha na semana que vem. Interlúdio musical com Beatles, Eleanor Rigby. Hoje, 45 anos do lançamento do álbum Revolver. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Futebola, na voz do futebol. Taça Belo Horizonte de Juniores teve resolvida nesta semana as suas semifinais. A primeira será entre Atlético Paranaense e Fluminense. O Furacão bateu o Pedro Leopoldo de Minas Gerais por 3-1 e o Tricolor ganhou o duelo contra o outro Tricolor, o Grêmio, por 2-0. Segunda semifinal é Internacional e Atlético Mineiro. O Colorado bateu o Figueirense nos pênaltis por 4-2 após 0-0 nos 90 minutos e o Galo superou o Coritiba por 2-0. Semifinais nesta sexta-feira, portanto hoje, e a grande decisão neste domingo. Pena que não no Mineirão, porque ele está em reformas e também não será no Independência, igualmente pelas reformas. Ou seja, é uma taça BH sem BH presente. Campeonatos estaduais. Estava tudo indo bem na rodada perder para ganhar, que encerrou o segundo turno da Série B do Campeonato Paranaense domingo passado. Toledo ficou no 0-0 fora de casa com o Serrano e o Londrina, também fora de casa, ganhava do Foz do Iguaçu por 3-1. O Londrina estava vencendo o retorno e subia direto para a Série A junto com o Toledo, segundo melhor na classificação geral. Mas aí o Tubarão conseguiu a proeza inacreditável de, nos minutos finais, conceder 2 gols aos mandantes. Resultado, acabou 3-3 na cidade das Cataratas, o Toledo venceu o segundo turno e assim teremos uma semifinal para resolver os dois que subirão para a divisão principal em 2012. Uma semifinal é definida Toledo e Grêmio Maringá e a outra seria Londrina e Foz. Seria porque o Foz teve retirados 6 pontos por uma escalação irregular de jogador durante o segundo turno. Desta forma, quem vai para a semifinal contra o Londrina é o Nacional de Rolândia. No Papo de Bola, informações do Campeonato Brasileiro. Vamos aos placares da Série D. Sábado passado, Grupo 1, Nacional 1, Penarol 2 no duelo amazonense e Plácido de Castro 1, Cuiabá 0. Grupo 4, Coruripe 2, Vitória da Conquista 1. Grupo 6, São Mateus 1, Audax Rio, Ex-Sendas 4. Vila Nova de Nova Lima 1, Formosa 0. Grupo 7, Sene 4, Mirassol 1. No domingo, Grupo 2, Comercial do Piauí 2, Sampaio Correia 1. Grupo 3, Porto 2, Santa Cruz de Pernambuco 2, Guarani de Juazeiro do Norte 0, Alecrim 1. Grupo 4, Bahia de Feira 1, 13, 2. Grupo 5, Gama 1, Tupi 1 e Tocantinópolis 13, Tumbiara 2. Grupo 8, Metropolitano 2, Brusque 1 e Cianorte 2, Juventude 1. E Grupo 7, Cerâmica 1, Operário de Ponta Grossa 1. Segunda-feira, pelo Grupo 2, Trem 2, São Raimundo 0. A classificação aponta: no Grupo 1, Cuiabá 6 pontos, Plácido de Castro 4, Penarol 3, Vila Aurora 2, Nacional 1. Grupo 2, Sampaio Correia e Trem, 6 pontos. Independente Comercial, 3. São Raimundo, 0. Grupo 3, Santa Cruz de Pernambuco, 5 pontos. Guarani de Juazeiro do Norte, 4. Alecrim e Santa Cruz do Rio Grande do Norte, 3. Porto, 1. Grupo 4, Bahia de Feira, 13. E Coruripe, 6 pontos. River Plate e Vitória da Conquista, 0. Grupo 5, Tupi, 5 pontos. Anapolina e Tocantinópolis, 4. Gama 2 e Tumbiara, 0. Grupo 6, Vila Nova, 6 pontos. Aldax Rio e Formosa, 4. Volta Redonda e São Mateus, 1. Grupo 7, Sene, 7 pontos. Oeste, 4. Mirassol, 3. Cerâmica e Operário, 1. Grupo 8, Cianorte, 7 pontos. Metropolitano, 6. Juventude, 3. Brusque, 1. E Cruzeiro de Porto Alegre, 0. A próxima rodada tem, neste sábado, Cruzeiro e Juventude, Encontro Gaúcho, Metropolitano e Cianorte, Comercial e Trem, Gama e Tocantinópolis, Oeste, Mirassol e Coruripe, Bahia de Feira. Domingo, Cerâmica e Sene, Independente São Raimundo, Encontro Paraense, Porto e Guarani, River Plate 13, Anapolina e Tumbiara, Vila Nova e São Mateus, Volta Redonda e Aldax Rio, Vila Aurora e Penarol, Santa Cruz do Rio Grande do Norte, Alecrim e Plácido de Castro e Nacional. Série C teve no sábado passado pelo Grupo B, América de Natal 1, Campinense 0 e CRB 2, Guarani de Sobral 0. Grupo C, Brasiliense 2, Macaé 0. Domingo pelo Grupo A, Rio Branco do Acre 2, Luverdense 3. Grupo C, Ipatinga 4, Marília 1. Grupo D, Santo André 1, Caxias 0 e Joinville 2, Chapecoense 1. Segunda-feira pelo Grupo A, Araguaína 1, Águia 1. A classificação aponta no Grupo A, Luverdense 6 pontos, Águia e Paissandu 4, Rio Branco e Araguaína 1. Grupo B, América de Natal e CRB 6 pontos, Guarani de Sobral e Campinense 3, Fortaleza 0. Grupo C, Ipatinga e Brasiliense 6 pontos, Marília 4, Macaé 1, Madureira 0. Grupo D, Chapecoense, Brasil de Pelotas e Joinville 4 pontos, Santo André 3, Caxias 1. A próxima rodada tem, neste sábado, Madureira e Macaé, América de Natal e CRB, Fortaleza e Guarani de Sobral. Domingo, Paissandu e Águia, Ipatinga e Brasiliense, Brasil de Pelotas e Caxias, Joinville e Santo André e Rio Branco e Araguaína. A Série B abriu a 14ª rodada na sexta-feira passada com Criciúma 1, Americana 0, Vila Nova 1, Salgueiro 0, Duque de Caxias 2, Goiás 3. E Asa 1, 2, 3, 4, ABC 1, 2, 3. Esse jogo Asa e ABC foi semelhante a Santos 4, Flamengo 5 em alternâncias e emoções. Infelizmente, nem eu consegui ver nada mais desse jogo além dos próprios gols, quanto infelizmente a grande mídia, que só privilegia os clubes grandes, não deu o mínimo destaque para esta pelejaça histórica que marcou para sempre o futebol do Nordeste. Vergonhoso! No sábado, 14ª rodada, Ponte Preta 0, Portuguesa 3, São Caetano 1, Paraná 1, este jogo foi na Vila Belmiro, em Santos, Barueri 1, Guarani 3, Vitória 0, Boa Esporte 1, Vitória foi assumido pelo Wagner Bernazzi esta semana, e Casa 2, Bragantino 0, voltando ao Barueri, caiu Sérgio Soares e assumiu Estevam Soares. Terça-feira, 15ª rodada foi aberta por Portuguesa 2, Criciúma 0. Caiu Guto Ferreira no Tigre e assumiu Mauro Fernandes. Guarani 1, São Caetano 0 e Bragantino 3, Duque de Caxias 0. Em instantes, tem Náutico e Asa e Paraná e Barueri. Neste sábado, Goiás e Vila Nova, clássico do Centro-Oeste. Americana e Ponte Preta, Salgueiro e Vitória e Boa e Esporte. ABC e Casa é a sessão das 9 da noite. A classificação aponta Portuguesa 33 pontos, Ponte Preta 26, Paraná 24, Náutico e Criciúma 23. O Náutico é o quarto colocado por ter saldo de gols melhor. ABC 22 é o sexto, sétimo Goiás e Americana e Asa 21. Décimo Sport 20. 11º Boa Esporte 19, 12º Vila Nova, Guarani e Bragantino 18, 15º Vitória e Barueri 17, 17º Icasa e São Caetano 16, 19º Salgueiro 13 e o último é o Duque de Caxias com 4 pontos ganhos. Duque que não tem mais Valdir Espinosa como treinador, assume Paulo Campos. Série A do Campeonato Brasileiro teve sábado passado pela 13ª rodada, Flamengo 2, Grêmio 0. E aquilo que o Vitor aprontou, ai meu Deus do céu, Ronaldinho castigou. Cruzeiro 0, Botafogo 1, Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2. E a mística do Canindé ajudar o Palmeiras permanece. Domingo, América Mineiro 1, Coritiba 3, São Paulo 0, Vasco 2, Fluminense 4, Ceará 0, Internacional 0, Atlético Goianiense 0, Avaí 3, Corinthians 2, Atlético Paranaense 3, Santos 2, Bahia 3, Figueirense 1. Nesta quarta-feira, 14ª rodada começou com Corinthians 2, América Mineiro 1, Grêmio 2, Atlético Mineiro 2. Julinho Camargo foi demitido pelo tricolor, Celso Roth está de volta. Que nem diz um comunicador aqui da praça, o Luiz Carlos Reck da Rádio Guaíba, Celso Roth vem aí, lá lá lá lá lá, ia. Celso Roth vem aí. Figueirense 2, Botafogo 0. E o Jefferson comeu mosca num dos gols. Ceará 0, Avaí 3, Vasco 2, Santos 0. Rafael foi mal no segundo gol e o primeiro do Diego Souza foi lindo. Cruzeiro 0, Flamengo 1, Coritiba 1, Palmeiras 1. Nesta quinta-feira, São Paulo 3, Bahia 0. Rogério Ceni deixou mais um na conta. Fluminense 2, Internacional 0, Colorado perdeu um pênalti e o tricolor teve outro a seu favor e este foi convertido. Atlético Goianiense 0, Atlético Paranaense 3. Será que o Renato vai recuperar o Furacão igual recuperou o Grêmio no ano passado? A classificação aponta Corinthians 31 pontos e um jogo a menos, Flamengo em segundo com 30, São Paulo é o terceiro com 28. Vasco é o quarto com 27, Palmeiras é o quinto com 26, Botafogo é o sexto com 22, Fluminense o sétimo com 21 e um jogo a menos, Internacional e Figueirense em oitavo com 19, décimo Coritiba, Cruzeiro e Ceará todos com 18, décimo terceiro Atlético Mineiro e Bahia com 15, décimo quinto Grêmio com 14 e um jogo a menos, décimo sexto Atlético Goianiense e Avaí 13. 18º, Santos e Atlético Paranaense, 11 pontos, mas o Santos tem 3 jogos a menos. E em último lugar, o América Mineiro, com apenas 8 pontos ganhos. A próxima rodada, 15ª, tem neste sábado, 18h30 da tarde, Flamengo e Coritiba e Palmeiras e Grêmio. 9 da noite, Atlético Mineiro e Figueirense. No domingo, 4 da tarde, Internacional e Cruzeiro, Santos e Ceará, Atlético Paranaense, Corinthians e América Mineiro e Fluminense. 18h30 da tarde, Botafogo e Vasco, Avaí, São Paulo e Bahia e Atlético Goianiense. E além disso, finalmente acontecerá o bendito Santos e Corinthians, que foi adiado ainda da 5ª rodada, porque o Peixe estava na final da Libertadores, e que se dependesse do Muricy e do Laor, seria adiado de novo, porque Neymar e Ganso estarão na seleção brasileira no mesmo dia, enfrentando a Alemanha em Stuttgart. Corinthians não terá o Ralf, também convocado, além do Júlio César e do Liedson, que estão contundidos. Interlúdio musical com Tavito, Rua Ramalhete. Ou se lembra da Carolina Soares. Ai, ai. Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes. Do amor anotado em bilhetes daquelas tardes. Do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes do clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar e eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola. Será que algum dia eles vêm a cantar as canções que a gente quer ouvir? lua e seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes daquelas tardes. O muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar que eu vou cantar e o som dos Beatles na vitrola. Resumo final. E vamos ao resumo final do que você ouviu esta semana no programa Papo de Bola. Os grupos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 foram sorteados sábado passado em evento na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Começam neste fim de semana os campeonatos alemão e francês, além do torneio Apertura do Campeonato Argentino. Também é dado pontapé inicial nas temporadas de Inglaterra e Itália. Os destaques da sessão Papo de Mídia, trazendo as boas da televisão e do rádio esportivos. Série B do Campeonato Paranaense teve o fim do segundo turno marcado por entregada de rapadura e decisão no TJD. A situação da Série C e D do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa indomável na Série B e a briga pela liderança da Série A entre Corinthians e Flamengo. Encerramos Papo de Bola na voz do futebol. Grato pela audiência do César se despede após ter elaborado, produzido, confeccionado, apresentado e realizado de cabo a rabo este programa, chancelado pelos meus superiores Ricardo Taves e Luiz Fabiano Marinho. Este programa é apresentado em versão inédita todas as sextas-feiras, das 8 às 9 da noite, com reprise 5 estrelas aos domingos, das 11 da manhã ao meio-dia. No Twitter, siga arroba Voz do Futebol para placares dos jogos em tempo real e arroba Papo de Bola para troca de ideias sobre as coisas dos esportes, do mundo do jornalismo, da vida, do amor e do que mais vier à cabeça, sua, minha e de todos nós. Acesse papodebola.com.br. vozdofutebol.com.br. Mande mensagens pelo e-mail papodebola@gmail.com, que todas serão bem-vindas e respondidas. Um grande abraço, até a semana que vem, tudo de bom, cuide-se, não faça nada que eu não faria sem avisar ninguém. E continuem ligados, porque a Voz do Futebol e o Papo de Bola não param nunca. A Voz do Futebol apresentou o programa Papo de Bola.